Panorama Agrícola para 15 de setembro de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 15 de setembro de 2014, segunda-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier, que envia o seguinte ditado para você: as aparências iludem. No Panorama Agrícola desta segunda-feira, você ouve uma dica de saúde. Garuva organiza dia de campo sobre palmeira. No mercado agrícola, informações do mercado do leite aqui em Santa Catarina. E na entrevista Educação Ambiental, até 30 de setembro você pode inscrever o seu trabalho no Encontro Catarinense de Educação Ambiental. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Para prevenção ao colesterol alto, coma frutas vermelhas como amora, cereja, morango e mirtilo, que contribuem para uma boa saúde cardiovascular. Ideal também contra o colesterol é o consumo de peixes ricos em ômega 3, como o atum e a sardinha. É hora das notícias. Em 3 meses foram registrados mais de 5.300 imóveis no Cadastro Ambiental Rural aqui no estado de Santa Catarina. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, pelo menos 257 municípios catarinenses já fizeram pelo menos um cadastro. O CAR é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais depois da aprovação do novo Código Florestal Brasileiro em 2012. O objetivo é integrar as informações ambientais referentes à situação das áreas de preservação permanente, de reserva legal, florestas e remanescentes de vegetação nativa, áreas de uso restrito e aquelas consolidadas nas propriedades e nas posses rurais do país. Entre os benefícios para o produtor rural, destacam-se a segurança jurídica e a inclusão nas políticas públicas de crédito. O município com maior participação até agora aqui em Santa Catarina no registro das propriedades rurais no Cadastro Ambiental Rural é o de Meleiro, no sul do estado, onde foram feitos 294 registros. Em seguida aparece Turvo e Forquilinha, também no sul do estado. Depois vem municípios da região oeste, sendo que o melhor colocado até o momento é o de Concórdia, com 160 imóveis rurais cadastrados. Depois, Guaraciaba e Dionísio Cerqueira. Essas as informações do Cadastro Ambiental Rural aqui no estado de Santa Catarina. Confirmando para você o dia de campo sobre palmeiras, 26 de setembro, em Garuva, norte do estado de Santa Catarina. A fitossanidade no cultivo das palmeiras é um dos temas desse dia de campo, que vai abordar também o controle alternativo de pragas e doenças. O plantio de palmito jussara como alternativa de renda na pequena propriedade e uma aula prática de controle de pragas e doenças. Dia 26 de setembro, em Garuva. Informações adicionais pelo telefone 47-3431-1426. Grupo de Agroecologia de Araranguá finalizou o planejamento de ações para o ano de 2015. Foram definidos trabalhos que devem ser conduzidos no Centro de Treinamento da EPAGRE de Araranguá e nos municípios, entre os quais a instalação de unidades de referência, a realização de oficinas, a criação e o fortalecimento de grupos temáticos nos municípios do Sul e Extremo Sul do estado de Santa Catarina. Também ficou determinado que o foco para os trabalhos de 2015 será o de intensificar a certificação participativa dos produtores e dos produtos orgânicos. Informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, trazemos informações da Epagricepa, do analista de mercado Francisco Hayden, sobre o preço do leite, que continua estável. No momento, não é muito bom o mercado mundial de lácteos. Por quê? Porque os preços internacionais estão em queda desde março deste ano. E no mercado interno, a oferta de leite é crescente. Segundo o índice de captação de leite do CPEA, em 2014, o volume captado é 12,8% maior ao volume captado até julho de 2013. Apesar disso, o preço do leite no mercado nacional está praticamente estável pelo terceiro mês seguido, informa o analista de mercado da Epagricepa, Francisco Hayden. Aqui em Santa Catarina, segundo o levantamento sistemático de preços que é realizado pela Epagri, pelo CEPA, o preço recebido pelos produtores também segue estável. Desde maio deste ano, em 93 centavos de real o litro de leite resfriado, posto na propriedade rural e com o valor da contribuição do INSS incluso. Em termos reais, descontada a inflação do período, o preço médio de agosto de 2014 foi um centavo superior ao preço de agosto do ano passado. Nas principais regiões produtoras, o preço mais comum pago à maioria dos produtores no mês de agosto de 2004 foi de 96 centavos em Chapecó, 93 centavos em São Miguel do Oeste, 94 em Joaçaba, 87 em Rio do Sul e 94 centavos de real o litro na região sul do estado de Santa Catarina. O preço de referência do Conceleite Santa Catarina para o leite padrão projetado para o próximo pagamento é de 0,9046 o litro para o leite posto na propriedade, valor levemente inferior ao preço final de julho de 2014. O consumo brasileiro de lácteos continua aquecido, mesmo com os altos preços dos derivados de leite nos supermercados. No primeiro semestre deste ano, o consumidor não deixou de adquirir esses produtos, fato que dá sustentação ao preço da matéria-prima. Informações do mercado do leite para você, nosso ouvinte, de Francisco Hayden, analista de mercado da Epagricepa. Confira a entrevista de hoje. As inscrições para a participação de trabalhos técnicos científicos no terceiro encontro catarinense de educação ambiental vão até o dia 30 de setembro, conforme explica a pedagoga Bernadette Panseri, que coordena o trabalho de educação ambiental da Epagri. Nós nos reunimos com a comissão científica e nós estendemos o prazo para que as pessoas possam fazer a inscrição dos trabalhos, dos resumos científicos para troca de experiências. Como a gente teve muita solicitação de pessoas que gostariam de encaminhar os resumos, mas o tempo estava muito limitado, então a comissão entendeu por bem estender até o final do mês de setembro, para que as pessoas tivessem então o tempo necessário para inscrever os trabalhos e a gente poder ter uma amostragem bem significativa de todas as ações que estão sendo desenvolvidas em educação ambiental em Santa Catarina. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola Bernadette Panseri, coordenadora de Educação Ambiental da Epagri, falando sobre a inscrição de trabalhos técnicos científicos no terceiro encontro catarinense de Educação Ambiental. Esse encontro acontece de 29 a 31 de outubro em Piratuba. É uma realização da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Santa Catarina, da Epagri e também da SDS. No site da SDS, sds.sc.gov.br, você pode fazer a inscrição dos trabalhos técnicos científicos até o dia 30 de setembro. Também no site da Epagri você encontra outras informações sobre o terceiro encontro catarinense de educação ambiental, que acontece de 29 a 31 de outubro em Piratuba, com o tema Educação Ambiental, Ética, Inovações e Informações Necessárias para os Novos Tempos. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.